Magazine Web. Magazine Web. Podcasts para o Facebook. Para o Facebook. Para o Facebook. Para o Facebook. Olá para você que se liga na fanpage do Magazine. Estamos começando para você aqui mais um podcast. Eu sou Celso Kinder e a partir de agora conduzo para você mais uma edição do Jazz House. O melhor do jazz, do blues e também do pop jazz contemporâneo. Você sempre confere por aqui no Jazz House pela nossa fanpage. E o convidado de hoje é George Benson, com o seu novo álbum, Inspiration, A Tribute to Nat King Cole. Jazz House. Jazz House. Entre e fique à vontade. Muito bem, o Jazz House está trazendo o ganhador de 10 Grammy Awards, cantor e guitarrista aclamado George Benson. Ele lançou em 4 de junho deste ano o seu novo álbum, Inspiration, A Tribute to Nat King Cole. São anos de dedicação para que esse álbum pudesse sair. E vale ressaltar que ao longo dos últimos anos, George Benson também vem se dedicando nos seus shows a este tributo para esta super lenda da música, o cantor Nat King Cole. Com toda certeza você já ouviu uma dessas músicas aí de George Benson, se você está com dúvida de quem é esta fera. Kisses in the Moonlight, é esta aí. Muito sucesso também fez esta outra música, Lady Love Me One More Time. Let me love you one more time. Feel your heartbeat close to mine. Essa aqui embalou a vida e também com certeza a história de muitos casais, In Your Eyes. In your eyes I can see my dreams reflections. Este é o consagrado George Benson. Ele nasceu em Pittsburgh em 22 de março de 1943, numa família aí de refinados músicos amadores. Aos 6 anos, já tinha começado a se apresentar ao público. Um ano depois, sua mãe se casou com um eletricista, que também tocava guitarra de jazz amplificada. E olha que interessante, já aí, o jovem George implorou ao seu padrasto que lhe ensinasse a tocar. Infelizmente, com certeza, suas mãos não eram apropriadas e eram pequenas demais para alcançar o instrumento em toda a sua extensão. E ele acabou ganhando um ukulele, um pequeno violão de 4 cordas. E mesmo assim, alguns anos mais tarde, Benson ganhou a sua primeira guitarra. Detalhe curioso e interessante da história de George Benson é que já em tenra idade, ele participava de concursos de música. E lá por volta dos anos de 1951, aos 8 anos de idade, ele acabou ganhando um concurso e como prêmio, ganhou também uma gravação em estúdio para gravar sua primeira música. E a escolhida, qual foi? Mona Lisa, um dos grandes clássicos de Nat King Cole. Bom, o primeiro disco do George Benson foi The New Boss Guitar of George Benson, lançado em 1963. Em 71, ao assinar com a gravadora CTI, Benson começou a crescer cada vez mais no mundo da música. E em 75, ele alcançou seu primeiro sucesso com a música Super Ship. A partir de 1976, Benson redirecionou sua carreira completamente, deixando de lado o jazz e caminhando para o soul pop. Ao longo dos anos, Benson continuou gravando diversos sucessos, entre eles This Masquerade, Breezin', In Flight, Nature Boy, On Broadway, e até que em 1980, seu disco Give Me The Light, produzido pelo lendário Quincy Jones, conquistou o Grammy, com uma suave e dançante combinação musical neste super álbum. Hits não pararam de florescer na vida e na carreira de George Benson nos anos 80. À medida que abandonava suas raízes no jazz, ele buscava uma nova acessibilidade no pop. E em 81, com Turn Your Love Around, chegou ao top 30 na parada britânica. Enquanto que em 1982, Never Give It Up on a Good Thing se saiu melhor ainda, chegando à 14ª posição, tanto na parada britânica quanto na americana. I'm gonna love you more than anything you heard about. I'm gonna love you more than any day and any night. Este tributo George Benson a Nat King Cole realmente é perfeito, viu? Nat sempre foi uma inspiração para Benson. Como você vai poder perceber já na abertura do nosso podcast de hoje, no disco, a primeira canção é Mona Lisa, que nós já vimos aí falado anteriormente, quando o George Benson gravou com 8 anos de idade. Essa gravação foi guardada pela sua mãe, a mãe do Benson, e é a primeira faixa deste álbum tanto que nós vamos ouvir. Há muitas similaridades entre os dois, entre Cole e Benson. Mais conhecido como pianista de jazz em primeiro lugar, Nat King Cole acrescentou o calor da sua voz de barítono em Strangled Up and Fly Right, enquanto Benson primeiro ganhou a aclamação da crítica como um guitarrista, e só depois veio o sucesso de sua voz no cenário pop com a canção Dismasquerade. Bom, George Benson é inquestionavelmente o artista perfeito para enfrentar essa tarefa tão difícil em criar um tributo a Nat King Cole, que não só celebra as contribuições de Cole para a história da música, mas permite também que George Benson possa deixar a sua marca indelével em sua discografia, que faz fronteiras com grandes ícones da música. Inspiration, a tribute to Nat King Cole, inclui participações especiais do trompetista Winston Marsalis, o arranjador Nelson Riddle, também a vencedora do Tony Award, a cantora Idina Menzel, e a estrela, a sensação do momento nos Estados Unidos, a eliminada do The Voice, lá no Tio Sam, Judith Hill. Ah, vale ressaltar também que este super CD conta com a Henry Mancini Institute Orchestra, uma orquestra de jovens da Flórida, composta aí por 42 integrantes. Numa ocasião, num show da Flórida, o George Benson teve a oportunidade de se apresentar com esta orquestra, e aí o seu produtor do show, o pessoal que estava tomando conta da produção do seu novo álbum, esse tributo, convidou a orquestra, e é ela que participa dos arranjos de todas as canções deste álbum. Essa molecada aí, lá da Flórida, são 42 integrantes, jovens músicos da Henry Mancini Institute Orchestra. They say the neon lights bright on Broadway. Bom, então vamos lá para a primeira parte do nosso Jazz House de hoje. É o grande George Benson com Inspiration, Tribute to Nat King Cole. Nós começamos, como já dissemos, com a faixa Mona Lisa, gravada inicialmente por George Benson lá atrás, com 8 anos de idade. Na sequência, tem a canção Just One of Those Things. Também vamos ouvir Unforgettable, um dos grandes clássicos de Nat King Cole. Ainda Walking My Baby, When I Fall in Love, com a participação, o dueto de Idina Menzel, a vencedora do Tony Award. Tem também Route 66, Natural Boy e, pra fechar, Ballerina. Vamos nessa, a primeira parte do Jazz House de hoje, com George Benson, Inspiration, Tribute to Nat King Cole. Jazz House. Do you smile to dance to lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely word of art. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we had been aware that our love affair was too hot not to go down. So goodbye, dear, and amen. He's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of those things. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Unforgettable too. Walking my baby back home. We stop for a while. She gives me a smile, then snuggles her head to my chest. We start into pet, and that's when I get her talcum all over my vest. After I kinda straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back home. So I have to park outside of her door till it's light. She says if I try to kiss her, she'd cry. I dry her tears all through the night. Hand in hand to a barbecue stand, right from her doorway we roam. Each and then it's a pleasure again. Walking my baby, talking my baby, loving my baby. I don't need maybe a walking my baby back in love, it will be forever, or I'll never fall in love. in a restless world like this is. Love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel is when I fall in love with you. When I give my heart, it will be completely, so completely, or I'll never give my heart. No. And the moment I can feel that. I fall in love. Oh, when I fall in love. When I fall in love. Ever plan to motor west, travel my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, now it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this tiny tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Thank you. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Bosco, San Bernardino. Won't you get here to this time to tell? When you make that California trip, now get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Now get your kicks on Route 66. Very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Just to love and be loved in return. Jazz House. Inspiration, a tribute to Nat King Cole, mostra definitivamente o talento lendário de George Benson nesta grandiosa homenagem que ele presta a um dos maiores artistas de todos os tempos, Nat King Cole. Este é o resumo da perfeição que soa este disco que nós estamos acompanhando hoje aqui no Jazz House pela fanpage do Magazine. Bom, você que não conhece muito sobre Nat King Cole, ele nasceu em Montgomery em 17 de março de 1919. Cantor e músico de jazz norte-americano, pai da cantora Natalie Cole. Unforgettable, that's what you are. O apelido de King Cole veio de uma popular cantiga de roda inglesa, conhecida como Old King Cole. Sua voz marcante imortalizou várias canções, como Mona Lisa, Stardust, Unforgettable, Nature Boy, Christmas Song, Kissas, Kissas, Kissas, entre muitas outras, algumas das quais até mesmo nas línguas espanhola e portuguesa. Suas músicas românticas tinham um toque especial junto à sua voz, associada ao piano. tornando-o assim um artista de grande sucesso. Is in the stardust of a song. Nat King Cole aprendeu a tocar piano na igreja, onde seu pai era pastor. Desde criança, ele esteve ligado à música, tocando junto ao coral da mesma igreja. Cole lutou contra o racismo durante toda a sua vida, sempre recusando-se a cantar em plateias com segregação racial, aquela divisão de posicionamento de pessoas negras e brancas que ocorreu durante muitos anos nos Estados Unidos. Um dos últimos trabalhos de Nat King Cole foi o filme Cat Ballou, onde canta a balada da personagem título, interpretada por Jenny Fonda. Cole fez apresentações no Brasil em 17, 18 e 19 de abril de 1959, no estádio do Maracanãzinho, e ainda no ginásio da Tijuca Tennis Club, também na cidade do Rio, com lotações de 20 mil e 11 mil pessoas, respectivamente. Em 21, 23, 24 e 25 de abril do mesmo ano, suas apresentações ocorreram no antigo Teatro Paramount, em São Paulo. Voltando agora ao álbum de George Benson, Inspiration, A Tribute to Nat King Cole, Benson foi perguntado em uma entrevista: Nat King Cole era barítono e você é um tenor. O quão difícil foi para você cantar as músicas dele? E Benson respondeu: foi muito difícil, é muito difícil. Mas eu achei que quando eu mudei as notas, o que teria se tornado mais confortável, eu tinha perdido o clima, a vibe de Nat King Cole. Assim, as notas de Nat, que eram difíceis para mim executar até elas, eram uma mostra de como as músicas sairiam e se elas ficariam do jeito Nat King Cole. Eu não queria ser George Benson cantando as músicas de Nat King Cole. Eu fiz isso antes já, como por exemplo Natural Boy, e tive um tremendo sucesso. Mas eu queria trazer a personalidade de Nat Cole, sua suavidade, seu fraseado, seu gingado. Pareceu-me ficar melhor na vibe dele. Então, eu comecei a cantar no ritmo, nas notas dele, até que eu fiquei à vontade com elas. E aí, passou a funcionar muito bem, porque essas notas estavam em algum lugar entre quem eu sou e do Nat Cole que eu queria ser. Bom, foram vários anos de dedicação, vários shows durante os últimos anos, e aí está todo este trabalho do consagrado George Benson, com o seu álbum Inspiration, A Tribute to Nat King Cole. E nesta segunda parte nós vamos ouvir Smile, Strangled, Up and Fly Right. Too Young, o dueto com a cantora Judith Hill, que é a sensação hoje nos Estados Unidos, uma das últimas eliminadas da edição The Voice. Também vamos ouvir I Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Faz parte também dessa segunda parte, Mona Lisa, e uma versão bônus que está disponível no iTunes para quem adquirir o álbum virtualmente, uma versão Calypso da versão Mona Lisa, com todo o gingado latino. Este é George Benson e seu último álbum, Inspiration, A Tribute to Nat King Cole, que você ouve com exclusividade aqui no Jazz House pela fanpage do Magazine. Sou Celso Kinder, me despeço de você, esperando sempre reencontrá-los, sempre nos nossos próximos podcasts. Um grande abraço. Continue agora com a segunda parte do Jazz House de hoje, com George Benson no tributo a Nat King Cole. Magazine Web Jazz House. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back. The monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. There ain't no use in diving. What's the use in jiving? Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." A buzzard told the monkey, "You are choking me. Release your hold and I will set you free." The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, "Your story's touching, but it sounds just like a lie. Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top." Straighten up and fly right. Straighten up and stay right. Come on, baby. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right. they try to tell us we're too young. Too young to really be in love. They say that love's a word we've only heard and can't begin to know the meaning of. And yet, we're not too young to know this love will last, though years may come. And then, someday, they may recall we were not too young at all. They say that love's a word we've only heard, a word we've only heard, but can't begin to know the meaning of. And yeah, we're not too young to know this love will last, though years may go. Though years may go. And then someday they may recall we were not. Sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off of my feet. Lots of kisses on the bottom and I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say I hope you're feeling better and close with love the way that you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe that it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, yeah. Lots of kisses on the bottom and I'll be glad I got them. Gonna smile and say I hope you're feeling better and close with love the way that you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you.

I love you, girl. I love you, girl. You're so beautiful in your own special way. You're my Mona Lisa. That's right, you're my Mona Lisa. But in your heart, don't need a little dog. Don't need a little dog. Mona Lisa. You're my Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, you're my Mona Lisa. Ribadi in la palito. Jazz House, Magazine Web, seu entretenimento no Facebook.